3210, pastor 20. Pastor 20, cliente, reporte estabilizado. Para. E 5973 informa o tráfego nessa posição de 1 hora 7 milhas, é um eco no 20 da Força Aérea Brasileira, mantendo 2 mil pés com 1809 ground speed. No limite, o localizador tem condições de interceptar e completar o LS? Afirma. Gente, então desça para 2 mil pés, que nega 1901 no livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, chamarei estabilizado, descendo para 2.97. E 5973, reduza para a mínima limpa devido ao tráfego que precede na aproximação com 1.309 graus agora. Os 1-3, chame o controle em 1208. 208, muito obrigado, bom dia, senhor. Igualmente, bom voo. Bom, obrigado. 195, manterá a velocidade. Está agora 140, irritado. Manterá, professor, já. Oi, Salvador 355, no quadro, está fazendo um pequeno desvio à esquerda da rota. Gente, por quantas milhas? 55 no quadro. Mais 12 milhas. Gente, reporte na Prodiconde, o trip 55 no quarto. Contará. Controle Salvador, bom dia, gol 1897. Gol 1897, contato radar, submantém o nível 360 na saída da EL. Acendendo 360, saída da EL. Também é 570, centro Recife no 2545 no 2085. 1255, 2085, obrigado, bom dia. O marcador externo, o trem vai estar travado, passou 2-0. Pastor 2-0, autorizado pouso, vento 1 centena de grau 0-2-2. Livre pouso, passou 2-0. E o 5973 completa a aproximação, torre no 895. 895, completando o 5973. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, final curta, baixada lá. Rio 5973, continua a aproximação e informe, aguarde pista livre. Aguardando. Informe na DA, Rio 5973. Informarei. Qual é o tipo da aeronave que está pousando aí? É um... Brasília. Ah, um Brasília. Ah, então acho que vai dar sim. Se for ali à direita, vai dar. Sol 20 no solo 18, libera a direita, agilizando, informe pista livre. Ok, vai liberar a pista de ficar à esquerda, para Sol 20. Negativo, à direita, à direita. Direita, à direita. Sol 20. Eu tô ciente aqui, tô prosseguindo com ele no visual, ok, doutor? Afirmativa, a pista tá liberada já, tem livre pouso, vento calmo. Depois, trata aí. O Pastor 20, seu solo foi o Zuno 9, faço 180 aí na Taxi Alpha, se tiver condições. Se no caso negativo, ingresso no Pátio 3, fazendo 180, prossiga novamente até a Delta e reporte para o ingresso e táxi via pista, ok? Seu destino é o Pátio de Autoridades, conforme a instrução aqui do pessoal da base aérea. Ok. Nossa orientação é prosseguir para o Pátio Militar. Confirme? Orientação inicial é prosseguir para o Pátio Militar. Você foi orientação agora? Foi, o pessoal da IS Militar ligou e disse que o seu destino era Pátio de Autoridade. Tanto que tem um veículo follow me ali na entrada do pátio do comando. O senhor está visual com o veículo? Follow me? Assim, está visual. Está pronto para o ingresso, está autorizado. Está autorizado. Ingresso, táxi até o Pátio de Autoridades. Na minha escuta, ao estacionar a frequência livre. Pastor 20. Muito obrigado. A orientação do céu era de prosseguir a autorização que aconteceu durante o voo. Muito obrigado, companheiro. O Rio 5973, seu solo foi os 20, táxi até o pátio 3 na minha escuta. Até o pátio 3 na sua escuta, Rio 5973. Approved tax to holding points via apron 1. India Alpha on holding point, call tower frequency 118.905, KNH 10011. Confirming person on board. Alpha, and Charlie 118.9 Alpha, we have 1 on board. Falou, Salvador, total 991 para a cópia Fortaleza, sem chamar. Tá 991, aguarde um minuto pra cópia. Aguardando, total. Tá 9991 pro SOB? Pronto, prossiga. Total 9991, autorizado Salvador para Fortaleza, via Zulu 19, nível 310, decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momos, transição Froti, transponder 5144, controle 120.8. Total autorizado Fortaleza 310, Ampezulu 19, pista 10, esquerda após a decolagem, Momo, transição Proti, 5144, transponder, 120.8, controle, total 9911. Total 9911, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Chamará, total. Tower 13153, are you ready? Negative. Understood, you are ready. 13153, ready. Okay, line up and take off runway 10 and the wind is 070 degrees at 04 knots. 13153. Meu Golf, confirme parte que se encontra. Meu Golf, aguarde um minuto para a cópia. Meu Golf, pronto, cópia. Meu meu golfe é autorizado de Salvador para Monte São Paulo, nível 100, saída DCT após correção até 30 milhas de Salvador, após prossegue visual, decola pistão 17, primeira curva direita, saída Arbor, após direto Monte São Paulo, transponder 0127, controle 120.8. 153 on dial departure. Passing 1700 up to 320. Good morning. Radar contact on departure. Climb and maintain flight level 380 dial departure. Okay, up to 380 dial departure. Then 3153. Enable flight direct leader position. 3153, flight direct leader position. After leader flight, lead position. Okay, after leader direct speed, then 3153. Se ele mencionar, chame pelo táxi. Chamada para o ataque, pode por aqui total. American Airlines, I need to zero, squawk identically, clearly among our arrival, descend and maintain flight level 050, QNH 011. Ok, livre o táxi, informe para ingresso ao SESH, altímetro 1011. Salvador departure, then 3153 request. Go ahead, 3153. 3153 request, 230 heading to avoid weather. Clear the deviations, confirm how many miles. We have deviated on this course for 80 miles. 80 miles, M 3153. Roger. Turn to runway 53, climb and maintain flight level 320. Okay, up to 320 restricted, M315. Three 153, climb until flight level 320, call now Recife Center 133-95, if unable 133-25. 4234, sentido da informação, Mike? 4234, autorizado Salvador para Recife via Upper Whisky 58, nível 330, decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5156, controle 120.8. 330, Pulca, Caju, decola 10, quatro, dois, três, quatro, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento. Total 9991, autorizado táxi via pátio 1 Índia Alfa até o ponto de espera. O ponto de espera chama em torre, frequência 118.958, metro 1091. 1011, pátio Índia Alfa, ponto de espera 189. Ok, livre decolagem, vento 070 graus, 03 nós, Romeu Golfo. 9911, livre alinhar e decolar, aula 0, vento 060 graus, correção 090 graus, 032. Desse mantenha 4000 pés, NH190 no 1, meta de destino tradicional. Olhe, muito bom dia, Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado na árvore. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar se mantém em nível 900 na saída da árvore, cumprindo as instruções da saída, Romeu, Romeu Golf. Fui na árvore, para uma pequena, Romeu Golf. Total 9911, decolado aos 40, chame o controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, bom dia. Controle total 99.